Panorama Agrícola para 3 de setembro de 2014, quarta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Um abraço para você, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje, 3 de setembro de 2014, quarta-feira de lua crescente. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: pedra que rola não cria limo. Na dica do programa, você confere alimento para o bom humor. Ferti irrigação, o que é? Quais os benefícios? Acompanhe na entrevista desta quarta-feira. E no noticiário, inscrições abertas para o Encontro Catarinense de Educação Ambiental. Ligue 48-3665-5359 e participe aqui do Panorama Agrícola. Ou envie e-mail com sugestão para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Acompanhe também o nosso programa na internet, no site da EPAGRE, www.epagre.sc.gov.br. Dica do dia. Ovos são uma boa fonte de vitaminas do complexo B que colaboram com o bom humor. O recomendado é uma unidade por dia, no máximo. Mas quem tem colesterol alto deve se preocupar com consumo excessivo e evitar ovo frito. É hora das notícias. Estamos anunciando para você o terceiro Encontro Catarinense de Educação Ambiental, que será realizado em Piratuba, de 29 a 31 de outubro. O encontro é voltado a educadores ambientais interessados no assunto e integrantes da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental de Santa Catarina. O evento tem por finalidade analisar e propor ações e processos participativos na construção de políticas e programas de educação ambiental no estado de Santa Catarina. A programação tem como tema central educação ambiental, ética, inovações e informações necessárias para os novos tempos, com 4 palestras, 2 mesas redondas e 13 oficinas. Para participar do terceiro Encontro Catarinense de Educação Ambiental, de 29 a 31 de outubro, em Piratuba, você deve se inscrever e pedir o formulário de inscrição pelo e-mail inscriçõescea@sds.sc.gov.br. Repetindo o e-mail, inscrições sem o cedilha, CEA de C de Comissão, I de Interinstitucional, E de Educação, A de Ambiental, @sds.sc.gov.br. Confira a entrevista de hoje. No Panorama Agrícola de hoje, nós vamos conversar com o pesquisador da EPAGRE, Anderson Feltrin, que é da Estação Experimental em Caçador. O assunto da entrevista: ferti irrigação. Anderson Feltrin, o que é ferti irrigação? A fertirrigação nada mais é do que a gente poder, a possibilidade, né? A gente tem possibilidade ao mesmo tempo de estar fazendo a irrigação, estar dissolvendo o adubo junto e fazendo a ferte. Então, ao mesmo tempo que você faz a irrigação, você faz também a adubação, que então, quando você associa a água junto com os fertilizantes, né, se denominando fertirrigação. O agricultor tem aderido a essa tecnologia? Olha, na medida do possível, né, o pessoal tem investido, porque uma das desvantagens da FET é o alto custo inicial, né? Então, para o produtor fica um pouco, esse investimento inicial fica um pouco difícil. Mas assim, a gente tem visto com os trabalhos que a gente tem desenvolvido aqui que ela tem sido viável, sabe? Em função de você ter aumentado aí a produtividade das culturas, né? E a eficiência também, além da produtividade, aumentado a eficiência no uso do fertilizante. Bem, quais são as vantagens, então, além de aumentar a produtividade? As vantagens de você diminuir a questão do uso de mão de obra, né? Então, quando você está fazendo a irrigação, já, você já faz a adubação. Então, já você elimina essa questão, essa prática da adubação de cobertura, você já elimina, porque você está fazendo junto com a fertirrigação, né? Você aumenta o uso, que a gente fala, a eficiência do fertilizante, né? Então, a mesma dose aplicada de forma convencional, né? Você tem a possibilidade, com o uso da fértil, você diminuir, né, a dose total de adubo. Né? Além disso, o aumento da produtividade, né? Trabalhos aí demonstrando aí que você pode aumentar em até 70%, 80% a produtividade. Obviamente que existem outros fatores, né? Considerando que todos os outros fatores estejam normais, né? Situações normais de cultivo, e que o fator limitante é a questão só da adubação, o uso da fértil, ou no caso a fertigação, ela possibilita esses ganhos, né, em produtividade. Quais são as culturas que têm sido beneficiadas pela fértil irrigação, Anderson? Olha, no estado aqui o pessoal tem usado, né, desde a parte de fruticultura, na parte de, também na parte de hortaliças, né? O pessoal tem trabalhado com a questão da melancia, né? O pessoal tem usado fertigação, está começando, né, a usar a fertigação da melancia aqui no estado, né? A questão da citricultura, né? Maracujá, o pessoal também tem utilizado, né? Basicamente, assim, nessas culturas que a gente vê hoje no estado, pelo menos, que está sendo utilizado, né? A questão que tem a banana também, o pessoal tem usado alguma coisa de fertigação. Você falou no alto custo inicial, quanto seria isso? Depende muito da cultura, né, e do sistema que você vai adotar, né? Se você vai usar, por exemplo, tem as mangueiras de irrigação, que no caso aqui, quando a gente usa fertigação, a gente usa para nossas condições aqui, é o gotejamento, né? Então, existe mangueiras aí variando até de 22, 25 centavos ao metro, até 1,40, 1,50 ao metro, então, né, de mangueira. Então, vai depender do quê? Vai depender, basicamente, do tipo de mangueira que você vai utilizar, da cultura, né? Porque daí tem função do espaçamento, você vai usar mais ou menos, né? Mas hoje o que a gente tem visto, e vamos pegar uma cultura aqui da nossa região, que é do tomate, gira em torno aí, se você vai comprar um sistema completo, né? Um sistema completo aí dos 15 a 20 mil reais o hectare. Correto. E tem financiamento público para essa tecnologia? Alguma coisa, eu não tenho acompanhado isso daí, mas o pessoal tem conseguido alguma coisa em relação a financiamento, né? Financiamento o pessoal tem conseguido aí. Perfeito. Ao usar essa tecnologia da fertirrigação, o que o produtor não deve fazer? Primeiramente, a questão que a gente aborda é a questão da qualidade da água, né? Então, você tem que ter, para começar, uma água de ótima qualidade, porque como é gotejamento, há a possibilidade de entupimento das mangueiras. E isso começa a ficar muito desuniforme, né, em relação a própria irrigação também, começa a se tornar desuniforme. Então, priorizar a qualidade de água, né, e o manejo dos fertilizantes, né, acompanhar, ter assistência técnica, né, acompanhar, porque quando a gente faz a fertirrigação, a gente considera todos os outros fatores. A gente vai colocar a quantidade de nutrientes que a planta precisa e no momento que ela precisa. Então, conforme a planta ela vai crescendo, ela vai aumentando essa quantidade de fertilizantes, né? Então, se você não tem um manejo adequado, né, de distribuição desse fertilizante durante o ciclo da cultura e um manejo da quantidade de água a ser aplicada, né, para a cultura, você pode causar tanto a deficiência como o excesso de fertilizantes. Com isso, vai salinizar o solo e também ter problema de diminuir, em vez de aumentar a sua produtividade, você tem problema de diminuir a sua produtividade, né, em função do manejo inadequado da fertirrigação. Então, antes de adotar a tecnologia, é bom procurar um técnico da Epagre. Exatamente. Eu acho que a orientação técnica é de como se fazer a fertirrigação, os cuidados que tem que se ter antes de implementar a fertirrigação, é fundamental o acompanhamento técnico, né, para ver a viabilidade, né, a viabilidade do uso, né, de se fazer o uso para determinada cultura que o produtor está querendo utilizar a técnica. Muito bem, nós conversamos com o pesquisador da Estação Experimental da Epagre em Caçador, Anderson Feltrin. Feltrin, muito obrigado pelas suas informações. Ah, a gente está à disposição, né? Eu acho que tem o contato aí, o pessoal que precisar de alguma coisa pode estar entrando em contato com a gente, que a gente tem o maior prazer em poder ajudar. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.